O Super Amixis Produções orgulhosamente apresenta um Mini Saga. Episódio de hoje, O Voo. Conto escrito por Diego de Souza e leitura de Flamer. Posicionou-se com os pés alinhados no parapeito do 40º andar. Não havia dúvidas. Ele sentia o vento. Se identificava quando ele soprava forte por entre seus dedos, mãos abertas para sentir mais. Seus longos cabelos balançavam ao ritmo do sopro. As luzes dos prédios, lá embaixo, brilhavam com uma certa beleza enevoada pela fina chuva que caía desde o fim da tarde. Já estava ficando encharcado. Inclinando levemente os calcanhares para a frente, deixou o corpo despencar. Não havia dúvidas. Estava claro. Sentiu o vento assobiar em suas orelhas. Viu as luzes dos apartamentos abaixo do seu. Imaginou toda a sujeira daquelas pessoas. Mas nada disso importa mais. Tudo isso estava ficando para trás. Tudo isso acabaria. Sentiu os cabelos molhados chicotear suas costas. Finos chicotes dourados serpenteando a gosto do vento. Não havia dúvidas. Estava claro. Tudo indicava que estava certo. Numa das janelas, viu de relance. Num frame durante a queda, um casal se amando na varanda de um dos apartamentos. Pensou em como eles estavam se maculando, sujando seus corpos, se machucando. Mas ele... Ele não. Ele era puro. E ele sabia. Não havia dúvidas. Estava claro. Tudo indicava que ele estava certo. Sentia a carne de suas costas se mover. Estava certo. Sentia os ossos se realocando nas suas costas. Não havia dúvidas. O vento massageava todo o seu corpo. Sentiu a pele das costas romper-se. Sim! A dor da passagem se mesclava com o prazer de estar certo. Penas encharcadas de sangue se abrem atrás de si em um par de asas colossais. Porém, ele estava errado. O que estava oculto se revelou, espalhando seus órgãos de sangue pelo chão de asfalto molhado. De que adianta o mais maravilhoso dos dons se não souber usá-lo?